Vamos à minha linda e emocionante história sobre Círculo de Fogo. Era uma vez um garotinho gordo que mora no litoral norte de São Paulo, que queria muito ver um filme sobre robôs gigantes contra monstros gigantes. Então ele decidiu ir no cinema mais caro daqui, no shopping da cidade vizinha. Ele foi de carro, ele parou no estacionamento e foi até o cinema. O ingresso custou R$11, ele só tinha 30 na carteira, então sobrou 19. Aí, pô, eu nunca comprei pipoca na vida, nunca, nunca comprei pipoca na vida, mas pô, cinema pipocão, boa gigante, bora comprar pipoca. Aí eu comprei pipoca e refrigerante. Isso custou R$15. Eu fiquei com 3 na carteira. R$3,50, teve um menos. Aí eu sentei na sala do cinema, esperei os trailers e uma mensagem veio até a mim: você ainda tem que pagar o estacionamento. E eu não assisti o filme. Eu tive que ir embora pra pagar o estacionamento, porque senão se eu ficasse no filme não ia poder pagar. E essa é a minha história. Eu não vou ver Círculo de Fogo. Olá a todos, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, a edição número 8. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema bem peculiar, né? Que vai ser um tema meio Inception. A gente vai falar sobre músicas de animes de música. Quem vos fala é o Evlásio Júnior, do Anime Portfólio, sem acento. Eu tô aqui com o meu parceiro de podcast, o Carlírio Gomes, o padrinho da Podosfera. É, cara, depois dessa pequena aula de português aí, olá para todos. E sejam bem-vindos à 7ª edição do mais saudável dos podcasts da música brasileira atual. Oitavo. Que seja, errei por um. Me dê um desconto que eu errei só por um, por favor. Não, não, você que administra esse podcast, você tem que acertar, pô. Falou? Ei, Luke. Não desafia o padrinho, não, cara. Não, tem que desafiar, pô. Tá mimado demais. Desculpa. Pensei que ele ia te mandar pro inferno, pô. Eu também, não, cara, eu tô mudando meus hábitos. Olha aí. Mas vamos pra mais uma edição de um podcast bem satisfatório, com um tema que foi sugerido no final do podcast passado pela Ana. E continuando então com as apresentações aqui do podcast, vamos tocar o baco então com o Luke Lucas fazendo as suas cordiais apresentações aqui pro pessoal. Eu não entendi uma parada dessa. Luke Lucas. Deixa de ser chato. Desculpa. Olá, eu sou Luke Lucas. Senti uma tiração de sarro, mas ok. Eu senti um pequeno pingo de raiva porque eu vou ter que aumentar a voz dele no só porque ele tá falando assim. Beijos. Tá, vamos continuar aí. Também estamos aqui na presença do Bebop, ainda com o Koala, que não sai do Skype dele de jeito nenhum. Oi, pessoal. O Koala maldito aqui não larga de mim. Grudou. Estamos aqui também com a presença do Eric Dias. Olá. E com a Ana Chan, que foi quem escolheu o tema dessa edição, mais uma vez também aqui. Olá, a culpa é minha. É basicamente o mesmo grupo da edição passada, dessa vez a gente repetiu. Não tem nenhum novato, mas tenho certeza que a gente vai conseguir tocar o barco de forma interessante e com o tema bem... musical. Musical, gostei, gostei. Uma coisa interessante é que eu tava procurando as músicas pro esse podcast, pra minha seleção, e eu tava olhando alguns vídeos no YouTube, eu me deparei com um dos animequês lá do meu blog, e eu não consegui parar, fiquei a tarde todinha cantando. Esse podcast faz isso com as pessoas. Mas bem, cantar é bom. É bom quando as pessoas não estão te vendo, né? E nem te ouvindo. Não, pra pessoa que tá cantando é bom, pros outros eu já não sei, né? É, pior que eu já fiz parte de coral, então... Meu Deus. Olha aí, fala do meu cubo de xadrez agora, porra. Eu já era adulto, super chacado, não era no colégio. E era um coral só de músicas de videogame. Que beleza. Mas bem, vamos aqui como sempre, né? O padrinho escolhendo as pessoas. Vai seguir a mesma regra de sempre, a Ana vai começar. Não, não, hoje, essa hoje regra já mudar. Foi quebrada. Sério? Foi quebrada quando? No passado. Acho que no Anime Cote. Ah, deve ter sido naquele que eu não participei, realmente. Tudo bem. Bom, quem vai começar os trabalhos dessa vez vai ser o próprio Flávio. Bom, então, eu como sempre dando uma de hipster, colhendo os animes diferentes. Então eu vou começar aqui com uma música clássica. Eu tenho certeza que esse podcast vai ter cheio de música clássica, mas vou começar com música clássica, que não é de Nodame Cantabile, é do anime chamado Violinista de Hamelin. Também tem um mangá que é bem diferente do anime, né? No anime, no caso, a gente tem um personagem que ele é meio que um filho de um demônio e que ele ao tocar violino, ele consegue usar magia e destruir monstros. E também tem outros personagens que também fazem isso, e ele é todo embasado em várias músicas clássicas, né, de vários tipos diferentes. Inclusive é muito engraçado, eu fico assim, maravilhado quando o cara toca o William Tell para destruir os monstros, é muito bom. E eu escolhi uma música do Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, que é basicamente isso, é o Lago dos Cisnes, a dança do cisne, eu não sei que movimento é esse da ópera. Mas a música é muito bacana mesmo. Ela é tocada pelo protagonista. E, bem, eu gosto bastante. Eu não sei se vocês conhecem alguma coisa do violino de Hamelin, se vocês já viram o anime. Mas é legal. Assim, eu nem acho o anime tão bom. Mas a trilha sonora é muito boa. É, na verdade, como adaptação, ele é bem fraco, né? Ele mudou totalmente o clima da história. Não, ele é mais dark do que o mangá, bem mais dark do que o mangá. É mais curto, né? Não pega tudo. Tem um filme, eu acho que ele não segue, eu acho que a história arrisca, não. Não, porque são 20 volumes. Tem um filme que esse filme ali já pega a ideia mais do mangá, que ele é bem, bem diferente da animação. Na verdade é um filme só no nome, porque tem mais que 10 minutos. Ah. É tipo o filme do Azumanga Daioh. Eu acho o mangá muito bom. Não terminei de ler até hoje, mas li bastante, assim. A parte mais avançada que eu li foi quando o Jack veio pro Brasil. Aí eu dei uma pulada. Tchau! Eu li acho que até o vocal, quando o vocal aparece. Eu não entendi o que o Luke falou, mas... Ué, ele veio pro Brasil. Você não sabia, não? Quem? O Tchaki, ele foi pro Brasil um capítulo desse, aí eu pulei pra ver como é que era. Tchaki? Tchaki. É, o principal não é o nome dele, filho da puta? Eu tô falando de Violinista de Hamelin, eu não tô falando de Nodame. Beleza. Se eu sei que que o Tchaki veio pro Brasil. Assim, Lobos também. Assim, momento off sem querer aconteceu agora. Beleza. Ele falando quando o protagonista veio pro Brasil, Tchaki. Imagina o Ramel no Brasil agora. Eu sou o Luke do futuro. Na verdade, o Ramel do mangá ia se dar bem no Brasil, né? Porque ele é safado. O do anime não ia. Sinceramente. Talvez o do anime também se desse bem, né? Porque a onda emo tá forte aqui no Brasil. Ele podia encher a cara de tequila, sei lá. O do anime é bem emo. Bem emo, velho. O melhor do anime mesmo, o que é mais safado um pouco, é o tecladista. O Rael, né? Eu não lembro o nome de nenhum dos personagens. O rival, o rivalzinho dele. Isso. Rival, melhor amigo. Mas bem, se ninguém tem mais nada a declarar, então fiquem aí com o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, do anime Violinist of Hamelin. bem depois de começar no alto nível, né? Essa música clássica, coisa bonita e tal. Eu tinha até pensado em botar a Dança das Valquírias, mas eu preferi com... a Marcha das Valquírias, né? Desculpe. Mas eu preferi colocar com o lado do Lago dos Cisnes. Bem, mas depois disso tudo, padrinho, o que seria, será o próximo a escolher aí a música? No momento vitideza vai ser eu mesmo. Tá bom. Alguém tem algo contra? Kono Carlírio Sama. Ore-sama. Ninguém se pronunciou? Contra, né? Fala. Ótimo. Então, beleza. Bom, a música que eu escolhi... A primeira música que eu escolhi realmente vai fazer o pessoal cair seco em mim, me chamar de tudo quanto é nome, mas não tem problema. Porque eu escolhi uma música de K-On. Sim, o tão falado anime Moe, das menininhas Moe, das situações Moe, com chá Moe, bolo Moe, sala Moe, escola Moe, tudo Moe. Não, eu acho que o acho chá, que é o bolo, são demais. Não, ele, não. Acho que até eles são Moes, cara. Não, eu não sei. Se você observar aquele moranguinho em cima do bolo, maluco, até aquilo é Moe. Krause-sama, o bolo quer que o senpai reconheça ele. Certo. E a música que eu escolhi foi a mais clichê possível, que é o tema de abertura da primeira temporada, a Kagayaki Girls. Assim, uma breve história. Quando o K-On! Estreou mesmo em abril de 2009, eu costumava dizer que num fórum que o anime era um verdadeiro chutador de bundas, porque o primeiro e o segundo episódio foram realmente muito bons. Mas, infelizmente, o anime começou a abusar das mesmas piadinhas, das mesmas situações e aquele blá blá blá que o pessoal já conhece. E, infelizmente, foi caindo muito no conceito de várias pessoas. Só que, para outros, o anime continuou o fino trato. Bom, independente dessa situação, essa música eu acho muito bacana, eu acho ela bem alegre e foi por isso que eu escolhi ela como minha primeira indicação para esse podcast de hoje. A propósito, o que os nobres amigos aqui do podcast têm pra falar, assim, entre linhas sobre K-On!, primeira temporada? Cara, a primeira coisa é que eu achei estranho, chutar bundas, eu não sei como é que é aquele que chutar bundas. Seria algo do tipo muito bom. Provavelmente muito de bom. Forma Moe, de forma muito Moe, né? Chutar bundas sendo retardado igual a protagonista. É, chutar bundas Moe. Melhor personagem. Opa. Eu achava ela o melhor personagem, realmente. Não, minha personagem preferida é a Hitsu, já falei isso várias vezes. A protagonista é a culpada pela pessoa atrasada de manhã com o pão na boca, né? Cara, isso foi. Ou isso já tinha antes? Não, tinha, já tinha. Já tinha. K-On! Não inventou roda, só pra deixar bem claro. Eu só fui ver K-On! Esse ano, assim, esses dias atrás, né? Da primeira coisa que eu vi, eu lembrei do meme do Titã Moe com o pão na boca. Ana, não pode falar de Titã Moe quando o Luke e Lucas tá no podcast. Por quê? Por que não? Porque ele sente até hoje falta do Titã Moe, cara. Eu também. Ele morreu! Cara, outro dia eu tava vendo o pessoal fazendo cosplay do Titã Moe. Foi bem ridículo. Não, cara, cosplay daquilo não. Pelo amor de Deus, não. Bem ridículo, cara. Bem ridículo. Cosplay daquilo não. K-On! Me deu sono quando eu fui assistir, assim, eu fiquei dormindo. Sério mesmo? Primeira vez que eu assisti também foi bem chato, mas acho que... É que na época eu ainda não tava acostumado com esse tipo de anime. Mas depois, quando eu assisti a segunda vez, gostei bastante. Eu sempre gostei de animes assim, eu acho engraçado esses animes Yonkoma, vamos dizer assim. E esse, eu gosto muito da trilha sonora de K-On!, apesar de tudo. Não, a trilha sonora de K-On! É muito boa, realmente. Eu gosto do encerramento, aquele primeiro encerramento. Dancei Lazy. Sim, é bom também. Nossa, eu quase peguei ele pro podcast, eu achei ele bem bom. Assim... Eu gosto muito do Don't Slaze, mas a música que eu prefiro é a abertura, a segunda abertura, se não me engano. Segunda abertura da segunda temporada. Isso, segunda abertura da segunda temporada. Vale sempre destacar que K-On! Foi a primeira investida da Kyoane no visual novo nos personagens. Ah, sim. Uma coisa que me incomodou muito na primeira temporada de K-On! É principalmente nos 4 primeiros episódios, que eles deram uma mudada no meio do anime, não sei porquê. Na verdade, eu até sei porquê. O character design era muito feio. No começo, era muito mal feito, assim. É, você achava elas, feio? Quando elas giravam a cara, ficava um visual estranho, assim. É porque, assim, de frente era uma coisa, de lado era outra coisa. De costas era outra coisa. Era muito estranho isso, sabe? Eu achava muito estranho isso. E eu lembro de perdurar isso pelo menos nos 4 primeiros episódios. Não me lembro se o resto ficou. Eu sei que deu uma melhorada à medida que seguiu. Bem, quem eu prefiro a segunda temporada, só pra deixar claro os conhecimentos. Nossa, a segunda temporada eu detestei. Eu acho bem melhor que a primeira. Minha cena favorita de Kayon é do primeiro episódio, quando ela trola as menininhas. Que elas cantam, né? Ela vira, nossa, vocês nem são tão boas assim. Aquele sorrisão, assim, na cara. Gostei disso. É, Bebop, tem algo pra falar de Kayon? É, achei mediano. Não acho bom nem ruim. É assistível. Bebop achei tudo mediano. É, a Kayon... Eu gostei. É mais do filme do que do anime, pra falar a verdade. Eu não assisti a segunda temporada, só assisti a primeira. Filme, agora o filme é muito filme. Bom, realmente. O filme é bom. O filme de Kayon é bom. Não acontece nada. Não acontece nada, mas é bom. Até agora eu não vi o filme de Kayon. Eu acho que, sei lá, é igual o filme de Suzumi. O filme de Suzumi é tão bom. Aquele pessoal que não gosta de Suzumi ia gostar do filme. O pessoal que não gosta de Suzumi ia gostar do filme. O filme é bom mesmo, cara. O filme, assim, em todos os aspectos técnicos e coisa é muito bom, muito bem feito. Eu acho que ele funciona até pra algumas pessoas que não curtem muito Suzumi. Na música de Kayon que eu mais gosto é outra que eu já vou indicar depois. É, Fofa Time. É, lógico. É Gohan, aquele que é Gohan, é sobre arroz. Né? Pois é. Mas assim, a grande questão de Kayon que o pessoal fala é porque é essa mania de muitas pessoas ainda considerar bom um anime de música. Na prática, ele até tem bastante música, mas ele não é um anime de música, né? Certo, bastante. Não, ele tem bastante. Cara, se você pegar no geral, ele tem muito mais música que a maioria dos animes por aí. O problema de Kayon é que no primeiro episódio você assiste e vê aquele encerramento incrível, você pensa, caralho, vai ser sério. Aí a única diferença é que é o seguinte, o pessoal, a diferença dele pro anime de música normal é que é como no anime de esporte, as pessoas ensaiam, as pessoas treinam, em Kayon não, em Kayon elas simplesmente só sabem tocar na hora do festival. É, simples. Mas é que o Anne, né, gente? Assim, do nada, agora ela sabe tocar. É, tipo o Rei nadando borboleta em 5 segundos no Free, né? É, todo mundo sabe nadar assim. Se a vida fosse que nem os animes da Kyoani, hein? Nossa, ia ser muito ótimo. Massa. Não seria ótimo não. Não queria aquele sofrimento de ITV na minha vida, não. Ah, gente, mas vocês viram Free episódio 6? Ou é 6 ou 5? Vocês claro. Ainda estão vendo Free? Eles dão um beijo lógico. Na boca. É claro que eu tô vendo Free, oxe. Caralho. Eles dão um Você beijo tá vendo, na Luke? Boca, gente. Porra, caralho. Eu vi uma screen. Eu vi screen. Mas a screen do beijo é falsa, só pra te avisar. Exatamente. Eu aquilo sei. Não aconteceu. Aquilo não vai ter, né? É só boca a boca. Nem aquilo vai ter, pode ter certeza que nem né? vai ter. Mas só essa screen já deu 15 fanfics no dia já. É, 15 por minuto. Né? Peraí, 15 você tava jogando muito baixo, né? 15 tá jogando bem baixo. Ah, é. Estamos falando de Free ainda, né? Será sério que eu sou a única pessoa que realmente dropei o anime? Mas eu dropei também, eu vi a screen. É que o site que eu frequento. Assim, depois daquele podcast, eu realmente dropei o anime, sabe? Eu também. Lamento por você. Não, cara, assim, tanto faz pra mim. Eu tô vendo 20 animes dessa temporada. Foda-se, mais um. Nem é um anime tão bom assim. Eu só comentei por causa do negócio da Kyoani, que as pessoas aprendem as coisas muito rápido, assim, e nem aparece elas treinando e tal. Sendo que eu achei muito legal no primeiro episódio de Kayon que depois de muito tempo falando, vamos fazer o clube, vamos fazer o clube, vamos fazer o clube, vamos fazer o clube, o dia inteiro, assim. Daí vamos tocar, beleza. Daí elas se arrumam pra tocar e daí muda de cena, fica aparecendo a escola, assim, não aparece elas tocando, né? Não, aí tem o festival e todo mundo finalmente vai ter a cena do festival delas tocando. Aí muda pra um clipe de música do nada, assim, bizarro. Sério? Trollagem. Sério? Essa eu não lembro. Essa eu não vi, né? Eu só vi os três primeiros. Ah, tá. Não, não. Vai, assim, como eu tô falando, quando eu disse que vai ter muita música, é porque realmente pra frente elas vão tocar mais músicas, assim. É, elas têm dois. Tanto que teve música bastante pra três singles. É o primeiro single da banda, teórico da banda, né? Tem três músicas. O primeiro single foi top na Oricon, no Oricon normal e tal. A abertura e encerramento foi top. Então, assim, Kayon foi muito bem nesse lado música, apesar de todo questionar isso. O que é estranho, né? Vamos imaginar que a gente entenda a língua. Vamos imaginar no Brasil uma música sobre arroz ser a primeira na top musical. Japão, uma música sobre lápis e caneta, assim. Eu acho essas músicas top. Bonitinhas no anime, agora separado eu acho bem. Cara, você não entende, Luke. Luke. Não, você, eu não entendo mesmo o que ela tá falando, eu consigo aproveitar a música. Agora se eu ouvisse na rádio: arroz, feijão, farofa, galinha, Luke, temperada, Luke, com alho, lembra, pimenta. Luke, você lembra que não. A gente falou de... Desculpa, semana passada a gente falou de DMC. Inclusive achei estranho que ninguém escolheu uma música de DMC. Tudo bem. Semana passada a gente falou de DMC. E o que o cara cantava, fora o modo Krause Samar, era exatamente esse tipo de música, cara. Bingo, bingo. Não, não era sobre a era rosa. Estupro, tipo de música. Estupro, entranhas, cérebro. Não, mas é que os japoneses fazem isso mesmo. A famosa fazer o quê? Música leve. Muito música leve. Não parece leve, tá muito arroz, é muito proteína pra ser leve, muito carboidrato, né? Se fosse arroz integral... Dizem que você pegou, você engorda. É, tinha que ser tipo batata, brócolis, rúcula, alface. A batata é amido, batata é amido, pode. Mas tem que ter alguma coisinha, senão você vai desmontar. Arroz integral, tofu, beterraba, cenoura com couve. Couve é bom, é o bife vegetariano. Olha, fica aí a dica pra pessoal que escreve música. Vamos começar agora o nosso podcast de culinária. Luke Luca vai dar sua primeira receita, por favor. Não! Não decora. Ok, então. Cadê o Louro José? Vamos pra música. Bom tema, hein, Vlad? Vou ter um Louro José, mas a gente tem um Koala Bebop, serve? Não, ele é assustador. A gente tem que assar o guaxinim, não o Koala. Ah, cara, que é isso, cara. Eu não teria coragem de comer um assado de guaxinim. Guaxinim não, de tanuki, desculpa. Porque o pessoal vive colocando isso, guaxinim e tal, mas tanuki e guaxinim não são a mesma coisa. Muito triste a vida dos tanukis. Bem, existe comida de Pokémon? Feito de Pokémon? Existe. Tipo, Pikachu. Você sabe que Pokémon é comida no mundo deles, né? Você sabe que é. Não existe um boi no mundo de Pokémon. Não existe boi. Existe aquele Pokémon Mewtang lá. Aurus. Aí, ó, come Tauros, velho. Você não tem, cara... tem um gif do professor Carvalho apertando as tetas do Mewtank, velho. Não, mas a comida do Pokémon é feita de Pokémons. Você acha que lagosta é o quê? Lagosta é um Pokémon, cara. Você acha que o cara tem uma criação de Tauros na porra do lugar pra quê? Pra ficar lutando com as pessoas? Não. Aquele Pokémon que perdeu a batalha, fez coco xizinho no rosto, é igual os cavalos lá do Ginosanji. Morre sacrificado, velho. O real motivo para as pessoas captarem os Pokémons não é pra batalha, cara, é pra venda depois. É pra comer, né? Um PJzinho, passarinho. Pokémon come o quê? Hã? Os Pokémons comem o quê? Come Pokémon. Os cachorros comem, eu acho. Coisa parecida. Caramba! Não, come Pokémon. Você acha que Pokémon selvagem vai pegar comida de cachorro? Pokémon selvagem come Pokémon, né? Lembra que o Pidgeotto queria pegar o Caterpie? Olha aí. Então o anime é sobre caça de alimentos. Mais ou menos. Com exceção dos Pokémons planta, que eles fazem fotossíntese, vocês não caçam ninguém. Eles só ficam fugindo. Gente, calma. Calma, a gente deu um loop fatal no tema do podcast agora. Adorei. Bem, vamos pra música. Qual que é a música de novo, Carleiro? Kagayaki Girls, primeira abertura de K-On. Okay. Frango de padaria, bem tostadinho, bacon com arroz. Toma, Então, voltando desse cardápio excelente aí que vocês experimentaram. Aham, Pokémon. Então, vamos agora pra próxima pessoa, que será? Será a Ana. Eu pegar uma mais levezinha aqui, deixar mais melhor pro final. É, eu peguei a Signalize, a primeira abertura de Aikatsu, que é um anime de idols com cartas, que elas usam cards pra trocar de roupas. E é bem de criança, assim, sabe? É bem, bem bobinho o anime, assim. E tá, tipo, com mais de 60 episódios, já teve nova temporada confirmada, é pras crianças, e segue a história de uma da protagonista que quer ser idol e vai pra escola de idols com a amiguinha dela. E lá elas encontram a senpai, que elas admiram, e daí elas querem ser tão fodas quanto ela e seguir o caminho das idols, assim. Alguém já viu esse anime aqui? Não. Sinceramente, não. Anime de idol, eu vi o Eikibiso. Não, então, a diferença do Aikatsu pros outros e tal é que ele não é moe mesmo. Ele não é... O público não é o mesmo, assim. É pra criança mesmo, pra menina criança, sabe? Mas o Eikibiso então, não... também não é. É que não tem pantsu, não tem fanservice. Mas o Eikibiso também não tem. Como que não? Não. Tá nesse estilo, se for assim. Tá, ok. Só não é pra criança, Ikibi não é pra criança. Ah, esse pelo que eu vi uns 10 episódios, assim, ele é bem infantil, assim. Tipo, as situações, os diálogos. É, o público-alvo dele é pra criança, mas tem uns marmanjões no meio que, né? Nossa, em Aikatsu nem acontece nada. Mas tem, porque no Ikibi também tem uma mensagem lá de luta contra o regime político lá que tá. Que acabou com a liberdade das pessoas e tal. Por incrível que pareça, é um anime interessante. Equipe 00 Maruichi 48. E quem é muito fã dele é o Nizushima. Mas bem, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre idols? Sobre Aikatsu? Nunca vi. Tô esperando acabar pra ver, mas não achava que ia ter 50 episódios. Vixe, não vai acabar tão cedo não, vai ser eterno. Ah, mas acaba a primeira temporada já basta, né? 50 episódios. Já deve ter acabado a primeira temporada. Não, isso já acabou. Acho que acho que vai pra terceira, na verdade. Não, a segunda temporada vai estrear em outubro agora. Elas estão crescendo? Não sei. Não, só queria saber se é como o Priyukuri, que começa com elas bem pequenininhas, e agora elas têm uns 30 anos quase. Eu não sei, só vi alguns. Mas pelas imagens, acho que não. Acho que elas só vão subindo de nível na escola mesmo. Mas é sério, o Priyukuri é mais ou menos como o Nanoh, só que o Nanoh são várias séries separadas. O Priyukuri é tudo junto de uma vez, né? O Priyukuri é, elas começam bem pequenininhas e elas já têm quase 20 anos agora. Eu tô esperando o After Cure. Boa essa. Pretty Cure também é Idol Master? Tipo Idol Master? Não, não, ele é Mahou Shoujo. Ah, eu não gosto nada de Idol, cara. Já tentei assistir, mas não me animo assim a assistir, não. As músicas sempre são meio fracas. A única coisa de Idol que eu gosto de animes é do... O grupo lá de capivaras do Shirokuma Café. Ele já é um nicho mesmo que tá sendo criado de música de animes de idol. Tem o Ikibi, o Idol Master. O Idol Master é mais um report do jogo. Inclusive, assim, mesmo quem não gosta de Idol Master, eu recomendo a versão dos pequenos lá, o Putimas. É, o Putimas. Putimas Idol Master é muito bom, é muito engraçado. Eu também não curto muito o Idol Master, mas o Putimas é muito bom. Bem, então vamos lá. Aikatsu, qual a música? É Signalize. Signalize, abertura ou encerramento? É a primeira abertura. Fiquem com essa música, excelente. Nem tanto. Ou nem tá, nem tanto. Ela que não, tá... não vou mentir também, né? Olha. É bonitinha e tal. Yeah. Então, de volta, estamos aqui mais uma vez com o Carlírio escolhendo quem é a próxima pessoa. E a próxima pessoa é o ícone do podcast, Luke Lucas. Oi, eu mudei minha música. Eu comecei a clicar em cima do Luke, depois do olha a piadinha, essa quase que eu não entendi, hein? Vamos passar. Eu mudei minha música, eu ia falar de Keion, mas o Carlírio pegou Keion na minha frente. Tudo bem, eu não fico triste. Eu ia falar daquela música da Azunian, que elas cantam em homenagem a ela, que é a única música com uma letra decente, sem ser as encerramentos. E não fala de comida, né? E não fala de comida, não fala de lápis, de cor. É uma música adulta, de verdade, vai. Que é sobre ela ser o anjo que entrou na vida dela. Bem lésbico, mas tudo bem. Mas tem as músicas de verdade, são as músicas que a professora canta. Pô. Ah, mas não é do grupo delas. É quase Krause Samar, as músicas dela. É Krause Samar as músicas dela, é bem maneira. Mas aí eu botei um anime mais vergonhoso ainda, que eu não devia falar pros outros que eu assisti, mas assisti, que é Idolmaster, o jogo que o criador de Berserk adora, que não lança nada mangá por causa disso, que é o Heart of the Marionette. Olha que inglês incrível. Que eu acho uma música maneira até, eu gosto. Infelizmente, naquele anime de menininhas que eu vi com a porta trancada, né? Bem. Quem nunca? Eu nunca vi um anime com a porta trancada, cara. A única coisa que eu fiz foi jogar a saia no Uta com a porta fechada. Aquela visual novel do mesmo autor, da Madoka. Mas eu admito que tem alguns animes que eu só vejo de madrugada, então... Olha aí. Pior que não é nem putaria, é só vergonha mesmo, né? Eu costumo ver coisas de madrugada, então não tem... Por exemplo, teve um anime que eu não gostaria que meus pais vissem enquanto eu estivesse assistindo, é o Koe no Shigotoku, que eu assisti, que é um anime bem legal, mas eu não quero que eles vejam um anime sobre fazer jogos hentais. Oh. Ah, eu já vi esse aí. É sobre a garotinha que vira dubladora dos jogos hentais lá da irmã mais velha dela. Aí o cara bota ela pra lamber dedo do maluco... O anime é até legal, é bem feito, só que tem esse lado. Tem essas cenas meio bizarras, assim, né? Mas é isso, Idolmaster, anime sobre menininhas cantoras, que eu tenho vergonha de ver. Mas vi inteiro, e gosto das músicas. Viu as duas primeiras temporadas? As duas temporadas ou só a primeira? Não, só a primeira. Meu peitinho Idolmaster, é legal. Não, tô tranquilo. É sério, é legal. 2 minutos cada episódio. Mas se eu for ver, eu vou ver tudo. Então eu prefiro não assistir. Não, assiste. É. 2 minutos cada episódio. Pelo menos ele bateu a real, né? Ele falou a verdade. Não, é isso mesmo. Eu indico mesmo, assim. 2 minutos cada episódio vale a pena. É bem engraçado. Só que são 52 episódios, né? Imaginando isso. Mas... 64. 64, tá? Desculpa. Porra, 64? Vocês estão zoando. 64 velho. Episódios. 64, 2, 3 minutos, poxa. Vocês estão loucos também. É massa, cara. É muito bom, sério. Melhor que a série de TV, eu achei. É melhor que a série de TV. A série de TV eu achei muito chatinha. Achei personagem demais. As Puti Idols são muito legais, cara. As Puti Idols são muito legais. Cada uma tem um poder especial lá. Não tinha bonequinha no anime? Não tinha. O que eu acho legal de Idolmaster é que ele tem o que? Acho que é cerca de 2 músicas novas por episódio. É muita música, mas a maioria é bastante genérica. Só que tem umas 3 ou 4 que eu gosto. Sei lá, porque eu não vejo muito Idolmaster como anime de música. Eu sei que tem, como elas são idols, né? Algumas vão virar cantoras, mas... Ué, idols é música. Não, mas idols não necessariamente vão ser cantoras. É bem, tanto faz. Então tem um filme que eu vi sobre isso, que é bem interessante. Mas eu queria chamar um detalhe pra questão do jogo, né, que tu falou, que é o jogo que o Kentaro Miura joga o tempo todo. Tava pensando nesse tipo de jogo, eu queria saber quem você acha que é o tipo de pessoa que joga Seran Kagura. Nem sei o que é isso. Cara, Seran Kagura é um jogo de luta pra 3DS que todas as garotas são peituras. Ah, não vejo problema nenhum. Ah, sei lá, né? Tipo, porn é um negócio que permeia a humanidade, então acho que não tem um tipo de pessoa. Todos os tipos de pessoa veem pornografia, assim. Diferentes tipos. Coisa, assim. É, só um detalhe. É. Algumas lutas, várias delas, são em primeira pessoa, porque como é 3D, é pra focar os peitos pulando pra fora. Ah, tá certo. É japonês. É o Japão, a tecnologia do Japão foi feita pra isso, né? Não posso. Mas não é isso, que você conforme vai lutando, as roupas vão se desintegrando? Também. Assim. É... Normal. Gente. Mas ele não é hentai, não. Ele só... só elas no máximo erótico ficam de mesmo. Calcinha. Só tem o apelo. Ele só tem o apelo. É erogue, muito, não o anime é muito tenso, cara. Tem um anime. Mas o jogo é um erogue, não é? Não é erogue. Não. É um jogo de luta, entre aspas. É um jogo de luta. É um jogo de luta que elas usam a roupa. Ok. Você sente desejo de espancar uma garota e tirar a roupa dela enquanto isso? Não. Joga esse jogo, cara. Tem um jogo que é a namorada virtual do cara, que inclusive deve ser muito ridículo, o cara no meio do shopping, e a ele com o videogame ligado, né? E a namorada do nada começa a sair barulho do videogame, que é a namorada que tá carente. Ué, cara. E uma nova versão de Tamagotchi nasceu, então, que maravilha. Mas esse jogo tem, faz sucesso. Tem pra menina também, que você, o cara, você tem que dar banho no cara, assim. Apareceu um Matamute até. O que o pessoal não inventa? Essa que é a verdade. Mas tem um incrível Repelei, que é sobre o estupro de uma família. Olha. Cara, esse jogo, quando foi lançado, sinceramente, causou um alvoroço. Eu lembro de ver um fervo, assim. Mas tem coisa muito pior, não, se você for atrás, né? Sim, realmente tem coisa pior. Mas esse que o Lucas citou realmente foi tenso na época do lançamento dele. Foi tenso. Esperando o Repelei versão Detroit Metal City com Krauser Sun. Nossa senhora! É, né? Porque você vai estupar a torre de torre. Tá bom, mas vamos voltar lá pra outro música. Loop. Outro loop. Luke, sua música, por favor, cara. Qual que é a música mesmo? Heart of the Marionette. Shimatemo sanashite kuremasuka Kito isodashikute merute nai no ne Samishii toki ni wa yozora mitsumeru Moto kuri muite hoshii Mukashi mitai ni Próximo músico, Carlinho, quem aqui é o próximo? É o Eric. Então, escolher de um anime que vem de uma fonte não muito bem vista, Kinira no Korda, Primo Passo, que vem de um jogo pra PC, PSP ou Tommy Game, que conta a história de uma estudante de uma escola que divide estudantes em estudantes de música e estudantes normais. E todo ano é uma tradicional competição musical na qual geralmente só os estudantes de música participam. Só um detalhe, existe um mangá virou o Atomic Game, que virou anime. O mangá é o primeiro? O mangá é o primeiro. Ah, então beleza. Aí no caso do anime, isso já no primeiro episódio, no dia que iam ser anunciados os competidores do próximo concurso, a protagonista, que se chama, acho que é Rino Kanoko, se encontra com uma fadinha, chamada Lili, que só ela pode ver, que fala um pouco com ela, e mais tarde ela descobre que vai participar da competição musical. Só que ela não sabe nada de música. Porém, essa fadinha concede a ela um violino mágico, que faz qualquer um tocar bem desde que este tenha real vontade. E a partir desse ponto, ela passará por cada fase do concurso, enquanto se relaciona e conhece melhor aqueles que são seus rivais, uma par de bichones. Acho que uns 5 ou 6 caras, por aí. Uma par de bichones. Balde! Vem de balde, glorifica, senhor. 5 ou 6 caras que caem de amores por ela. Enfim, e a música que eu escolhi é a abertura, que é de uma cantora chamada Canon. Uma música assim com estilo mais ocidental. Vale o rolê essa anime? Sinceramente, não. Eu achei muito comum. Ele vai sendo dividido em arcos, digamos assim. A garota vai cuidando, entre aspas, de um dos rapazes, do problema que ele tem, etc. Depois parte pro outro, depois parte pro terceiro, depois parte pro quarto. E vai indo, enquanto tem essa história do meio, que ela aprendendo a tocar música, enganando todo mundo, porque ela não sabe tocar porcaria nenhuma, já que ela tá usando magia no violino. É um violino do demônio? Não, é um violino dado por uma fadinha, dublada pela mesma dubladora de Miyako, da Maris Cat. Deve Enfim. Ser um demônio, ela perde a alma no final do anime? Não, ela não perde a alma. Daí seria bom. Teve um monte de filme que sim, de piano mágico, violino mágico. E tudo demônio. Gilberto Barros aprova essa mensagem. Cara, tinha um... Okay. Eu só queria dizer que, assim, eu não vi o anime, mas... tem um amigo meu que é maestro, inclusive era o regente do coral lá, pra fazer parte. Teve uma época que ele tava assistindo um monte de anime de música que eu tinha indicado pra ele. E ele assistiu esse anime e disse que o anime não é muito bom, mas a trilha sonora é muito boa. As músicas são muito, muito boas. Sim, a trilha sonora é boa. Agora, quanto ao anime, é que ele fica... Ele é muito comum, ele não é que nem um horrível, que nem o Tano Prisama ou Arcana Família, etc. Amnésia também. É porque ele é um shoujo normal. Ele é só muito comum mesmo. Não... Uhum. Não vai além, faz sempre aquilo. Ah, aquele rapaz tá com problema, ela ajuda ele mesmo que indiretamente. Aí depois tem um outro rapaz. São engraçadinhos, tem uma boa historinhazinha, mas não vai pra frente nunca essa porcaria. Sempre 5 rapazes doidos por ela, mas que não fazem nada. Porra nenhuma. Exato. E ela é mosca morta também? Não. Pelo menos ela é já uma personagem bem mais viva, alegre. E só que ela não... É como se os rapazes fossem mulheres pra ela, praticamente. Ela não tá nem aí. Hormônio zero, adolescência não. Zero. Teve depois acho que um especial de 2 episódios, que já passa um pouco mais à frente da história da série TV, que só serviu como propaganda pro jogo novo, que tava sendo lançado. Então ele termina do nada. Nesse eu não entendi o que eles quiseram fazer com a protagonista, que ela fica meio que caidinha por todos os rapazes. Em um episódio ela tem cenas, digamos assim, mais íntimas e estranhas com os 5 rapazes. Ela fica em dúvida sobre o que se sentia pelo rapaz, aí 5 minutos depois ela tem outra conversa íntima com mais um rapaz e ela fica em dúvida quanto ao que sente por ela, sente uma dor no peito. Aí 5 minutos depois o terceiro rapaz, agora se transformou de santa pra uma vadia, de uma série pra outra. Tipo em um minuto, assim. Nossa, ficou muito idiota, mas na série de TV ela é uma personagem até que boa. Tu viu só a primeira temporada ou tu viu também o segundo passo? Não, vem o segundo passo, que acho que é 2 episódios só. E quanto à música, é uma com um estilo mais ocidental, pop, dessa cantora Canon, que estudou música no exterior, e por conta disso o estilo dela difere um pouco do pop japonês. Ah, o nome da música, Brand New Breeze, abertura. Eu não disse nada. Não, é que eu esqueci, eu não falei. Fiquem aí com a abertura de Acordadouro Primo Paz. somente o Bebop. Só o Bebop. Só eu? Sim. É, beleza. A primeira música que eu escolho é But Not For Me, do anime Sakamichi no Apollon, anime do ano passado, que pra mim foi o melhor do ano. Pra algumas pessoas também. Gravamos um podcast sobre isso. Exatamente, do Yopinam. Foi o melhor do ano pra mim, mas foi essa nem. É. Foi ótimo. Foi top. Então vamos falar aqui da música. É, essa é uma música antiga. Ela foi composta em 1930 pelo George Gerrish. Mas eu não sei se ele interpretou a música, porque teve muita gente que cantou essa música. É, alguns exemplos aqui: Chet Baker, Frank Sinatra, Elton John. Por aí vai, Rod Stewart, muita gente cantou já essa música. É um jazz bem famoso. Latino também cantou essa música. Latino, provavelmente, né? Como é que é a frase dele? Quem planta sacanagem colhe solidão. Com certeza, ai, um cara... Meu Deus, meu Deus, isso foi de uma filosofia, cara. Mas isso foi de uma profundidade. Cara, como é que... Não, sério, tá ok. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Vai rolar, contar o Lelê. Oi. E também tem uma cantora que famosa de jazz, ela Fitzgerald, que canta essa música, que é muito boa a versão dela. É uma das melhores. E a versão do anime também ficou bem legal. Quem canta é o Trishi. É, entre os primeiros episódios, acho que é a primeira vez que eles vão tocar num barzinho. Tá cheio de estrangeiros, aí eles tocam essa música. E é isso, But Not For Me, que é uma ótima música, pra mim é excelente, uma das minhas músicas preferidas de jazz. E quando eu escutei no anime, eu nem acreditei, cara, que tinha colocado essa música. Ganhou mais um ponto comigo. É um anime que já sabia que ia ser bom, porra. Ele tirou a Tanabe e caiu com o canto, porra. É, verdade, cara. E ficaram boas as versões deles, né, as músicas. Ah, também, né, Yoko Kano. Porra, sério, que acredita? Era... Que eu repito. E nem é só as versões, né, a escolha também das músicas, eles... sabem escolher. Quer que eu repita? É. De novo. Sempre elogiando, porque não tem como, cara. É muito bom mesmo. Mas eu confesso que a coisa que eu mesmo ligava no anime era as músicas. Eu gostava mais da amizade dos dois. Também é ótimo. O bromance. É, mas era bem feito ao invés de ser igual Free, que é jogado na cara. Não era um... Porra, eu via sempre aquilo como uma amizade. Cara, não sei porquê, mas... Eu nunca vi só como romance de cara. Não, na boa, eu tô achando que arranjamos um substituto pra Boku no Pico aqui. Qualquer coisa que se fala, free. Ah, tipo, Sakamichi é um josei normal e tal. Sim. Tipo, os gurias piram, mas tipo, piram qualquer coisa. Mas o anime... Mas, a história mesmo é... Eu queria só uma coisa. Luke. Você aceita um negócio desse, cara? Substituir Boku no Pico por Free? Desculpa, mas Free tem sumo o tempo todo. É lindo. Adoro. Tu prefere Free, então? Boku no Pico? É, Boku no Pico é coisa de macho. Free já é mais tranquilo. É mais leve, né? É, mais leve. Não é tão shonen. Música mais leve, borboleta. Natação leve. não podemos esquecer que Boku no Pico tem porrada, né? Mas todo aquele ciúme... É violento. É violento. Já disse, é um anime sobre luta greco-romana. Só tapa na bunda. Soco. Tá vendo dois, né? É, só fica socando lá. Pra deixar bem claro, quem trouxe Boku no Pico pra pauta foi o Carlírio. Foi. Dá pra deixar gravado. Carlírio, posso falar? Peraí. Posso falar? Não. Quero me redimir. Não, vai ficar com essa forma agora. Cara, eu acho que alguém se esqueceu quem eu sou aqui, né, Lucro? Não. Olha, usando autoridade. Eu não quero nem ver isso. Ele usando autoridade. É por isso que eu não falei nada naquele podcast. Fiquei quieto com medo, ó. Tomei porrada, velho. Não mexe com a família, Luke. Fala, Calírio, fala. Desculpa. Calírio, só não desculpamos você se você falar um palavrão. Cara, eu não sou de palavrão, não adianta. O máximo que eu consigo falar é vai pro inferno e olhe lá. Então se fode aí, nerdão. Caramba, que falta de respeito! Meu Deus! Caralho, eu tô lembrando agora no final do último podcast, o Carlinho perguntando, né, como é que vocês conseguem falar palavrão tão fácil assim? Foi engraçado aquilo. Não, sério, eu não consigo, cara. É foda, tudo é bem. Foda. Tudo bem. É, cara, agora eu lembrei. Tá rolando a propaganda de carro, do carro. Acho que vocês já viram, né? Que tem uns caras falando lá os palavrões e tal. E na primeira propaganda, os caras falavam palavrões e ficavam com aquele bip, né? Só que eles mudaram a propaganda pra ficar mais leve. Então agora os caras falam, tipo, caracoles. Porra, o Potô é um baralho. Eu vi essa virgindade. O Potô é um baralho. Porra, como assim? Idiota, né? É o Carlinho que ajudou lá na criação dos... Que tem a ver com isso? Ô, o Luke. Não, porque você não fala palavrão. Você não fala. Aí você ajudou eles a criar alternativas pro palavrão. Isso não, mas... que já nem tinha palavrão, era só o bip. Cara, nem que eu quisesse eu conseguiria algo assim, mas tudo bem, ok. Você pode bipar e deixar a frase dele com duplo sentido. É verdade. Olha aí. Olha aí. Vocês vão fazer. Eu completei, eu pensei pra isso também. Deixa eu completar a minha frase. Não, mas a amizade dos dois, você tinha um bromance ali no meio, poderia ter, mas você entendia por que, por exemplo, o cara tinha ciúmes da garota. Quem nunca teve um amigo assim de verdade e tava com medo de perder aquela amizade e tudo mais. Não era porque ele tava traído pelo cara. Trocar pela menina. É, tipo, ele só tava com medo de perder um amigo. Era só isso. Eu volto a dizer várias vezes o que eu achei. Eu achei que ele tava com ciúmes da garota e não do cara, mas tudo eu bem. Eu ainda acho que é do cara ainda. Dos dois. Eu acho que ele tava com ciúmes da garota porque ele gostava dela desde o começo da série. Mas não é igual a Free que o cara entra no banheiro, ele tá de sunga e ele fica decepcionado. Com certeza não é igual. Tem uma sutileza. Tem uma sutileza. Mas enfim. Vamos pra música do Bebop, né? Pô, quem dera se fosse minha música. Qual foi a música aí, Bebop? Você escolheu? Good Not For Me, Sakamichi no Apollon. Escutem aí, essa música é excelente. Essa sim é realmente excelente. Essa sim é excelente, quer dizer, cara, que as outras foram todas uma merda. Não, é não, é porque se lembra que eu falei aquela hora da música da Ana, é uma música excelente, a Ana disse, nem tanto. Senão as pessoas vão com super expectativas. Não, essa aqui é excelente mesmo. Mas essa é. Okay. Cara, foi uma escolha singela do Urso Koala, então tem que respeitar. Exatamente. Vai, urso Koala? Vai Koala. Koala é um urso. Koala, né? É um urso. Meu Koala. Deus. Não, sim. Não é urso, não. Não, sim. Não, ele é um marsupial. Bem, é... Meu Deus, cara. É da família do marsupilame. Nossa! Começa agora nosso podcast sobre biologia. Marsupilame, cara, já foi culinária. A gente já falou das comidas do calma, Pokémon. Grande conta aí. Peraí, peraí. Marsupilame. Esse podcast tá muito rico culturalmente. Vamos voltar, eu vamos lá. Então, galera. A gente sai daqui. Caralho, que coisa assustadora. Ele tem medo de anime de terror e não tem medo dessa imagem. Bora. Jimmy, meu Deus, cara. É o Koala Beres, velho. É o Koala, a forma verdadeira do Koala do Bebop. Meu, você vai me tirar essa porra aqui? Olha aqui que eu vou botar. Porra, é a Austrália, esse lugar do inferno. Pô, que não coloca Koala que vai ficar essa imagem aí pra sempre, cara. Austrália, lugar do inferno. Caramba, meu. Bem, vamos lá. Deu uma volta aí, né? Minha segunda música. Então, minha segunda música é de um anime também pouco conhecido. Eu mesmo não vi ele todo, ainda pretendo ver um dia. É uma música muito boa, que já foi usada como títulos de capítulos e nomes de episódios de alguns animes, e muito mal usados, inclusive, né, por exemplo, no Bleach, ele já foi título de capítulo, o nome da música, né, Starrate Raven. Aqui eu tô escolhendo por ser uma das músicas e também o título do primeiro episódio do anime The Legend of Black Heaven. É uma música do Led Zeppelin, eu acho que o pessoal conhece. Minha banda favorita. E é uma música muito boa. Ela tem 8 minutos, então eu vou cortar aí pra um quarto da música. Mas é uma música excelente, cara. E o anime é bem legal, porque ele é um anime realmente sobre rock, né? Que é sobre um cara que ele tinha uma banda de rock e ele tinha desistido, né, de virar no Salaryman. E depois de um certo tempo, ele tava meio fudido, não sei o que, ele acaba voltando ao mundo do rock. E, pô, é muito bacana, cara. É bem interessante mesmo a ideia. E toda a pegada de rock, todos os episódios têm nome de música. O Bebop, inclusive, escolheu uma música, né, desse anime. Sim. Então, assim, é muito boa mesmo, interessante. Vocês têm alguma coisa a falar sobre Black Heaven, sobre Led Zeppelin? Eu não conheço esse anime, mas parece bom. Bom, e essa música que você escolheu, Vilas, é uma música totalmente... A letra é com muito ocultismo, né, cara? Muito boa essa música, cara. E é uma crítica forte, assim, a algumas religiões. E ao mesmo tempo é uma arte também. E é uma música que não tem refrão. Não tem, ela vai embora, vai direto. É como se você estivesse subindo mesmo as escadarias, até chegar naquele solo lá. Bem viajante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então escutem aí, Starry to Raven, do The Legend of Black Heaven. when I look to the west and my spirit is crying for thee. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up. Sua segunda música, por favor. Então, a segunda música que eu escolhi é justamente do que foi para mim o terceiro melhor anime do ano passado, Sakamichi no Apollo. Ela tem um significado bacana. Primeiro, ela não é nem opening nem ending do anime. Ela é uma insect song. E é uma insect song das mais bonitas que eu já ouvi no ano passado, dentre todos os animes que eu assisti. Eu classifico bem essa música, eu curti muito o toque dela. Aliás, os toques de Sakamichi no Apollo são memoráveis. E Lullaby in the Birdland é uma música sensacional. É uma música que toca realmente profundamente. Eu acho ela até bem sentimental. Posso estar exagerando, verdade. Mas eu acho ela bem sentimental, profunda. E eu gostaria de saber dos colegas se já escutaram essa música de Sakamichi no Apollo. Eu escutei na época que eu escutei a OST, escutei todas as músicas. É muito bonita mesmo. Na verdade, a OST de Sakamichi no Apollo é exuberante. Dificilmente tem alguma música que alguém não goste. Sim. Ou ao menos acho difícil, né? É, Carlinhos, você sabe quem canta essa verdade, música? Infelizmente não sei, cara. Porque a voz menina é muito bonita, cara. Você tem essa informação, Bebop? Eu não sei também. Eu queria saber, vou tentar descobrir. Porque a voz dela é muito bonita, cara. Na verdade, eu me encantei com a voz dela, cara. Realmente, a voz da moça nessa música é muito bonita. Só que, felizmente, não tem o nome dela, não. Tem uma voz bem serena. Assim, combina. Combina com a ambientação do anime, combina com a história proposta. No meu ponto de vista, é uma música gospel, né? Tem esse toque. É assim, Sakamichi no Apollo é um de anime que consegue agradar muitas, entre aspas, tribos com seu estilo musical, né? Muito embora tenha um ritmo definido, tem um toque bem peculiar em algumas músicas. E isso é um negócio que eu acho fascinante. Nem todos os animes conseguem ter essa pegada musical. Nem todos. Esse negócio de nem todos os animes têm essa pegada musical. Ah, na minha opinião não, cara. Porque eu sou muito chato pra música. É um anime que em parte é sobre isso, em parte. É sobre isso. Sim. É bem importante. Todos os animes musicais que eu já ouvi, os que são de estilos musicais que me interessam, todos são muito bons. Eu acho difícil um anime musical realmente errar. Tá, mas no caso eu coloquei o contexto aqui pra todos os gêneros, não só o musical. Porque tem alguns animes que são de gêneros extras aí que possuem músicas excelentes. Ah, se você for pros animes ao acaso aí tudo bem, né? E é muito diferente. Só não cito alguns aqui porque tá muito na cara isso. Mas eu peço a bondade de quem tá escutando esse podcast pra curtir essa música também, que é simplesmente fascinante. Lullaby in the Birdland, um dos temas de Insert Song de Sakamichi no Apollo. Ok, isso, ok. É, Evilazo, tua voz tá um pouco baixa agora. Porque eu tô deitado. Eu penso que era problema até que o cara tá deitado. Cry. should tell me farewell and goodbye. Lullaby, bird lamb, whisper low. Kiss me sweet and we'll go. Fly high, bird lamb, high in the sky, up above. We're in love. A próxima pessoa é a Ana Chan, por favor. Sua segunda música. Ah, só um momento. Eu vi aqui, a cantora é Yuki. Yuki? Certo. Isso. É Yuki, a mesma que canta aquela música do filme de Naruto, que canta a música de Ela Kenshin. Tem músicas em Ronin Clover, uma em Naruto. Clover. No Caralho, filme. Cara, ela é bizarra. Eu acho que tem Air também. Ela é bizarra, cara. Air não, Aria. Mas ela tem uma voz linda, cara. Tem uma música de Naruto, acho que é do filme de Naruto. É, o primeiro filme de Naruto. Cara. Ela tem uma voz linda. E Ronin Clover 1 e 2. É a abertura do Ronin Clover, a primeira e a segunda, e os clipes, por favor, se vocês não tiveram essa experiência, vejam os clipes de abertura de Ronin Clover, que é espetacular. Baiana, desculpa. Ah, então, tava aqui. É, dobradinha Sakamichi, então, que eu também vou escolher essa música pra deixar na lista, porque ela é muito querida. My Favorite Things, né, minhas coisas favoritas. Que, na verdade, ela é uma música muito antiga. Tava pesquisando hoje pra descobrir. Ela é uma canção de Natal de 1959, do Rodgers e Hammerstein, de um musical. Ela foi gravada na Noviça Rebelde, em 65, e por mais vários cantores de jazz, né? A versão do John Coltrane é muito famosa, que aparece no anime também, né? No caso, essa música, ela é do musical, né? É. Deu origem à Noviça Rebelde. No caso, é a mesma história, só o nome que... Então, é isso. E dela foi gravada várias vezes por ícones do jazz, né? O Joe Coltrane, Barry Manilow. E ela, a cifra dela muda, né? Algumas músicas são mais longas, outras mais curtas. A escala muda também. Eles fizeram muita coisa com essa música. E no anime, ela foi interpretada durante um episódio, o episódio 11. Que é uma cena que eles estão treinando pro... A cena foda, a minha, né? Cena preferida. Maravilhosa a cena, assim. Encheu o olhinho d'água quando eu vi, assim. Falei, meu Deus, esse anime. Eu acho que... Glorifico. É porque, como eu falei lá até no podcast, eu acho que essa hora é a hora que finalmente o trio tá formado, assim. É como se todo mundo se aceitasse. Não tem mais pontas soltas em nenhum momento. Tipo, a brodagem ali, assim. Se consolida. E daí a... Pra quem não viu, né? A Ri, né? Ri-chan, o nome dela. A Ri canta e... Não sei, eu achei muito fofinho a versão dela. Apesar do English, né? É, ela não é cantora, né? Não tem técnica, assim, pra cantar, mas... E mesmo que ela fosse uma dubladora que cantasse, ali no contexto, não podia, né? Não podia. Eu acho que eles queriam passar isso mesmo. Ela tava tentando ali, porque ela não interagia muito com eles nesse lado musical. Aí ela se esforçou e cantou mais com sentimento. Por isso ficou bom. Vamos repetir, japoneses não sabem cantar ainda. A única cantora japonesa que sabe cantar mais ou menos, é porque ela teve muito treinamento, é a Yumi Hamasaki. É, raramente eles conseguem. Bem raramente. Engraçado que para francês vai liso, assim, não sei se vocês já notaram. É que, assim, pra cada língua tem uma espécie de posição de onde sai o som da boca. E é totalmente contrário a do japonês, que sai do céu da boca, na frente no céu da boca, e no inglês, que é no meio do céu da boca. Mais fechado em inglês, né? Pode Acho que japonês pra cantar português também é mais fácil do que em inglês. Assim, apesar de a gente falar inglês, eu falar inglês muito mal, e muita gente fala inglês muito mal, não tem como um brasileiro falar inglês sem sotaque. É impossível. Por causa da forma como a gente fala. Também o nosso som também sai. Eu acho que também é mais ou menos de onde saiu o som do Japão, mas é um pouquinho diferente. Mas é, uma vez eu tava escutando a abertura de Blood Sea, aquele anime, e tem uma parte em francês, né? Ele tinha um pedaço em inglês e um pedaço em francês. Um pedaço em inglês horrível, assim. pedaço em francês, parece que é melhor. Eu já vi isso em musical também. Aqueles musicais da Carazuca, sabe? Tem muito tema francês e elas cantam direitinho. Assim. Acho engraçado isso. Bem, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre Sacramento no Apollo 1? Ou sobre My Favorite Things? Fora que essa música é muito bonita. Vou fazer uma pergunta aí pra vocês, então. Pra cada um. Qual é a sua coisa favorita? Eu sabia que alguém ia fazer isso. Que era? Mas é história, hein? repita a pergunta, por favor. Reservo ao direito de não responder. Ué, por quê, Bilo? Não. Repita. Porque me reserva o direito de não responder. Calírio, qual é a sua coisa preferida? Favorita. Defina a coisa. Mas tem que ser coisas, pelo menos três, porque é no três, plural. É. Uma frase. Dá até fazer uma música, né? Só com as coisas favoritas de todo mundo daqui. Frango, lasanha, coxinha, esfirra, pizza de calabresa e portuguesa. Resumo, catupiry. Essas são as minhas coisas favoritas. Resumo do Luke é comida, né? Pipoca, né, Luke? Pipoca. Quase Keion isso aí. Eu senti um tom meio Keion aí. Não, eu tava tentando cantar no Favorite Things e não deu certo. Eu fome. Bom, não sei se esse foi o objetivo do Luca, mas ele conseguiu. Não, depois dessa, nem vou responder essa pergunta. Ah, não, vocês vão responder agora. Eu já disse que eu me reservo o direito de não responder. Vocês falem. Não vou falar. Boku no Pico, Free e Gravitation. São só as coisas favoritas. Ele criou a tríade do inferno, cara. Parabéns. Eu gosto de manteiga negra. Pronto. Manteiga preta. Tiraria a Gravitation e colocava na Tsuyazumi. Agora, se ninguém conhece, vai pesquisar. Não, ou não, né? Ou não. O Carlinho até eu sei que seria. Os Netotins, né, Carlinho? Cara, Netotins existe. Ah, mas tem os irmãozinhos dele, as irmãs. Que isso? Mas não são Netotins? Tá, são uns nomes parecidos. Qual é o nome da raça deles mesmo? Wetons. Wetons. Yes. Netotins. Com isso, vamos pra música My Favorite Things, tá, Ana? Ele não falou. Escute, é uma belíssima música. Ele não falou, gente. É muito, muito safado. Escorregou. De ladinho. A censura não permite ele falar. Próxima pessoa a escolher é o Luke. Eu? É. Qual que era mesmo? Deixa eu procurar aqui. Sei lá. É muita emoção. Deve pegar uma pizza ali, ele esqueceu. Ah, é. A música que a Nodami tá vestida de... Qual que era o bicho que ela tava vestida? Mangusto. Deve ser isso aí mesmo. Que essa roupinha você viu no encerramento, você quer saber que porra é aquela, que tem aquele bicho passando no encerramento. Aí tem a parte da canção. Mas por que ela tava vestida assim, vocês lembram? Pra chamar atenção. Não, acho que ela era. Achou que era todo mundo fantasiado. Era, não, sim. O pessoal ia de roupa diferente, pensava que era fantasiado. Aí ela foi a única fantasiada. Aí, no último momento, eles tinham mandado mensagem pra todo mundo dizendo que não ia ser. Só que ela não viu, coitada da Nodama, sempre ela. Ela tocou bonitinho. Tocou, só que era meio chamativa, né? Dela vestida de. Qual mas nome foi legal, também a S.O. que era chamativa pra caralho, né? Eles levantavam o violino do meu do nada, no meio da música, que porra é aquela? É estilo, velho. Veio o level de estilo. Mas o Augusto, não, o Mangusto. Qual é o nome do bicho? Mangusto. Augusto. Que tipo de bicho é esse, cara? Não, é tipo um. Bicho que come manga? Nossa. Um bicho que gosta de manga? Ele come manga, lê manga. Mangusto. Ele lê. É tipo um fuminho, eu acho que. É porque eu acho que, se não me engano, é ser um animal mesmo. Tem inspiração no animal que existe, mas o animal mesmo que ela pegou é do Porigorota. Acho que não. Desenho. Acho que o Augusto existe. Você sabe que é Augusto pra mim. Tem até uma rua, cara. Mangusto, assassino de cobras. Tá vendo? Mangusto indiano. Interessante. Olha aí. Família de suricatas. Cadê? Mangusto é um animal carnívoro que tem uma grande semelhança com os gatos. A rivalidade entre mangusto e cobra é famosa. Olha aí. Boku no Pico à prova. Mangustos não gostam de cobras. Pegar o Boku no Pico. Tem uma imagem também do mangusto atacando a cobra. Deixa eu ver. É um tipo de fuinha. É. Pô, escrevi Augusto, apareceu nas imagens de cara. Claro, né? Claro, né? Ainda bem. Ah, come on. Você esperava que aparecesse o quê? Mas eu fiquei entre essa música e aquela música do Pum que ela canta pro professor. Que acabou de pegar ela. Aí o professor olha com aquela música de Pum, ela fica retardada. É porque ela quer ser uma professora de jardim de infância. Claro, e falar sobre Pums pras crianças é uma ótima maneira. Porra, é brincadeira. Aí a criancinha chega pra mãe e começa a cantar a música do Pum pra mãe. Ah, a mãe vai achar. Não vou contar uma história pra vocês. Tem aquele livro do Akira Toriyama que saiu esses tempos no Brasil, Como Desenhar, né? Que é um livro que ele ensina a desenhar e tal. E dele usa o exemplo pra você passar emoção na página com a piada do Pum. As várias maneiras de você anunciar que vai peidar. E é uma página inteira com vários tipos de frases, assim. Tipo, eu vou peidar. Então era tipo. Página bem grande, assim, com uma cara muito sofrida, assim, gritando, eu vou peidar! E daí aquela onomatopeia gigante. Assim. E daí a minha avó leu esse livro e ela passou, tipo, semanas me zoando, assim, tipo, Ana, eu vou peidar. Eu tô imaginando a cena, desculpa. Caralho! Não, nossa, cara, minha avó me trola muito. Assim. Meu Deus! E toda vez que ela fazia um pum, ela ficava, eu vou peidar, que nem a dancinha do Akira Toriyama, assim, eu não! Eu já devia estar usando normalmente, né? Socorro. Esse negócio de Pum é muito sério no Japão, pelo jeito. É, piadinha de Pum. Eu lembro quando o Naruto, no filho de Naruto, ele captura um inseto soltando Pum. Qualidade dos filhos de Naruto, a gente se vê por aqui. É verdade, cara. Isso é verdade? É, ele captura um inseto lá, nível S, alguma coisa. Aí ele... Ele tá se concentrando pra soltar um jutsu, peida, o inseto tá na bunda dele e desmaia. Eu me lembro desse um pouquinho antes de eu desistir de Naruto. É, que eles estão numa missão pra poder tentar resgatar, achar alguma coisa que sirva pra fazer uma poção, alguma coisa assim, pra resgatar o Sasuke, se eu não me engano. Daí eles vão pra floresta, tá ele, a Hinata e mais dois lá. Aí ele fica com vontade de soltar gases e esse ele solta e espanta todos os insetos. Não, ali desmaia o inseto que eles queriam capturar. Exato. É, essa é a qualidade dos filhos de Naruto. Caralho, Calírio, vê Naruto. Naruto clássico eu vi inteiro. Naruteiro. Não, Naruto clássico eu vi inteiro. E não me arrependo, do Naruto clássico eu não me arrependo não. Melhor que One Piece. Vamos pra música. É a música. Qual o nome da música, Lu? Até agora ele não disse o nome da música, isso aí. Ela tava do som. Tava... Augusto. Tira de. Augusto, um som para a juventude. É, concerto para Augusto. Agora eu pensei num cara na frente, o cara fazendo concerto pra ele. Augusto, engolidor de cobras, encontra Boku no Pico. Gershwin Rhapsody in Blue, orquestra essa especial. Augusto, o bicho mais badass de todos os tempos. Vem até do koala badass que eu tô usando. Voltando aí, pega uma imagem do Augusto enquanto eu vou botar. Caralho, agora eu pensei no Luke botando no Google Augusto. Pega a primeira imagem aqui. Mas é isso que eu tô fazendo, porra. Quer ver? Até aqui o Augusto P tá seguindo o fórum, tá? Se tiver algum ouvinte com o nome de Augusto escutando. Aí o concerto foi pra você. É, não engole cobra não, cara. Poste essa cobra. A única coisa que eu conheço é o Augusto P, o nosso querido stalker do Minasuki, que tá em todos os chats e fóruns do Minasuki, e ele nunca postou nada e ele só fala por imagem. Esse Augusto do Luke é muito estranho. É o Augusto. Bem, então vamos pra Augustos. Essa pessoa. A próxima a escolher é o Eric. Então, de Nana, a primeira música de encerramento, A Little Pain, que é cantada por Olivia Lufkin, que dubla a personagem Heira, que é uma coadjuvante, que é integrante do grupo rival do grupo da protagonista da Nana Ozaki, que durante o anime ela... Rival é meio estranho. Não, o grupo é o grupo que tá o namorado dela. É um rolo, gente. Mas é rival, é rival. Rival. Não vou pra sair na peia. Não, entre eu acho mulheres, que entre as mulheres é rival lá. Sim, bom, isso que eu ia falar. Tá bom. Não, tipo, você acha? Meu Deus, se tem, se tem o filho do Takumi. Se tem o filho da puta do Takumi, é rival. Enviado. Durante o anime ela é dublada pela Hirano Aya, mas nas músicas é a Olivia Lufkin que dá voz à personagem. Essa já aqui é um rock mais romântico. E, poxa, eu sou fanboy de Nana. Eu tenho aqui mangá, tem chaveiro, tem imã de geladeira. E tenho raiva da autora que até hoje não terminou essa porcaria. É nóis. É desgraçado. Isso aí. E qualquer dia você sai a notícia na internet, a autora de Nana morre, todo mundo vai pensar que é filho da puta. Não, e o foda é que não é mais de doença nem nada. Ela tá fazendo essas atividades e tal, só não tem interesse realmente em voltar pro mangá. Eu quero saber o que acontece. Tá tudo resolvido, né? É só o finalzinho. É uma coisa de nada. Nem tem nada pra resolver. Não. Já nasceu o filho da menina? Nem nasceu o filho da menina. Nasceu? Não, no presente não. Não. No mangá. Vai ficar sem nascer pra sempre. Eu achava que a Nana tinha morrido, que ela tava falando daquele jeito em cada capítulo. Eu achava que ela tava falando pra, tipo, não ter, sei lá. Não morreu. Nunca saberemos. E quanto ao anime, eu acho, pra mim, a melhor adaptação que eu já vi de um mangá. Ele adapta muito bem os 12 primeiros volumes do anime. Não tira praticamente nada e também não muda a ordem das coisas. E... Oi? Eu só acho a Nana Hachi no anime muito feia. Ela tem uma testa enorme. É, no anime eu achei estranho. Ela é feia. Elas são texturas. Eu fiquei apaixonado pela atriz que fez a Hachi no primeiro filme. Muito bonito. O filme eu não Tem um outro filme com ela que é espetáculo. O filme eu já achei feio já. O filme eu não gostei mesmo. Entendi. O filme eu já não gostei mesmo. Tanto no anime quanto no mangá, eu não consigo. Acho que duas vezes no mangá, mas eu não consigo suportar o início. Parece tão bobinho o romance no começo, depois que vai ficando mais sério, mas no início é tão. Aquele romance, parece quase uma novela o negócio. A história em si é praticamente uma novela, mas principalmente no início é mais forte isso. É que a Hachi no início ela é muito zezinha, né? Bastante. Ou personagem idiota. Porra. É muito pegar cara casado, ficar achando que vai. Tipo, o pior não é nem ela pegar o cara casado, ela achar que vai, sabe, vai rolar, e o cara vai, não sei, ela é muito inocente, né? Tipo, ela faz as coisas, mas no fundo ela é meio tapada, assim. Não, ela não aguenta deixar a periquita solta. Não, se fosse isso... Oh, hello, okay. Se fosse só isso, beleza, não aguenta, mas... cara, ela tá pegando um namorado, ela tá triste. Ela, eu preciso de alguém pra amar. Aí ela vai pro garotinho lá do guitarrista. É guitarrista? Não, baterista? É guitarrista, né? Aí depois ela fala, mas ele é muito novinho, eu preciso de alguém mais velho. Aí ela lembra, ela começa a ficar apaixonada pelo careca lá. Aí o careca trata ela como criança. Aí ela fala, não dá. Aí ela vai pro Takumi. Aí depois do Takumi ela lembra, mas eu gosto do baterista. Aí não sei o que. Seja. Eu não gosto dela também, não. Tem uns pensamentos tão idiotas. Até hoje eu não esqueço de uma parte. Acho que é uma das primeiras vezes que ela fala com o Takumi. Que ela vê que estão no apartamento, aí ela vê ele indo pro banheiro. Ela fica espantada em ver o Takumi indo pro banheiro. É tipo, como, nossa, ele também vai pro banheiro. Mas faz sentido. Você já viu uma garota soltar pum? É assustador, cara. Eu nunca imaginei na minha vida, até aquele momento, que uma garota ia soltar pum. E ela solta, velho. É assustador. Foi que a Hachi é terceira. Né? A Hachi terceira manjadora. Pegar os caras e tal, mas ela não tem equilíbrio emocional pra ser pegadora, assim. Ela se apaixona pelos caras, sofre. É foda, assim. Eu prefiro. Eu gosto mais da Nana, apesar dela ser meio desequilibrada também. É, mas quando eu tava começando a gostar da Hachi, a mulher me faz o hiato, assim. Daí foi foda. Porque, tipo, tem uma cena. É das últimas, eu acho. Que, tipo, tem uns xingamentos contra a Nana no muro e tal. É. E ela vai lá e picha de volta, assim, e picha um negócio falando bem e tal. Aquilo eu achei legal, assim. Mas daí, pelo jeito, ela ia começar a evoluir nessa parte. Aí acontece essas coisas, aí volta tudo ao normal de novo. Ah, daí parou o mangá. É. 4 anos já. É muito bom. O triste é que eu só fui saber que ela tinha parado de fazer o mangá quando eu tava já comprando a metade, já. Senão eu nem ia comprar, nem acompanhar. É por isso que eu não tô fazendo. Aí eu fui ler Berserk depois. Berserk já tava comprando, cara. Berserk já tava comprando. Eu comecei a comprar o mangá 3 meses antes de anunciar que o mangá ia parar. Eu comprei o último volume que saiu aqui no Brasil do Berserk, 73. Puta que pariu. A Panini até hoje, apesar de tudo, eu já não esperava muita coisa, mas ela consegue ainda fazer um negócio tão ruim assim, de qualidade. Não dá pra ver, cara. A impressão é uma merda. Não dá pra ver nada, assim. Cara, depois do grátis no Vale Fã, não tem mais nada pra mim. Não, mas, assim, eu queria falar um negócio. É que eu achei estranho, porque eu sempre entendi mais ou menos que a menina chamava de Ratico, por causa que eu não cachorrinho e tal. Mas eu nunca entendia a referência desse Ratico. Porque é só Ratico e tal. Só porque é bonitinho, porque é pra mudar, porque é 8 e tal. Aí, como eu tava lendo um livro do Nerd no Japão, até indiquei no outro podcast, e esse Ratico é por causa que Ratico é o nome do cachorro mais famoso da história do Japão. Que é por causa que esse cachorrinho era famoso em Tóquio, porque ele sempre ia lá pra praça no meio de Tóquio esperar o dono dele. Mesmo depois do dono morrer, ele continuou fazendo isso por 15 anos. Acho que é 15? Não lembro quanto tempo foi mesmo. É muito tempo. Fizeram versão ocidental dessa história também. É, o filme do Richard Gere. Com Richard Gere. É, tem uma estátua do Ratico lá no Japão e tal. O nome do filme vários... é uma linda mulher, o nome do filme do Ratico, né? Cachorra? Bem, vamos pra música aí de... A Little Pain? Sim, vamos pra música A Little Pain, de Nana. Bop, vamos lá, sua última música. The End, o fim. A minha escolha foi essa música, que é a música que encerra o anime The Legend of Black Heaven, que eu ainda não assisti, mas já baixei todinho aqui. Vai ser o próximo que eu vou assistir, vai ser ele. E é a música do 13º episódio, a última mesmo. Que é o nome mesmo, do episódio, né? Que é o nome do episódio. E você escolheu a do primeiro, né? Coincidência isso. É da banda The Doors, banda do final dos anos 60. Bem conhecida também. Bebop, o que significa The Doors? The Door. É quando você bate o pé, aí você fala com dor. The Door. Aulas de inglês no podcast, isso é mágico. Não é manteiga preta, com certeza. Não é, por favor, né? Socorro. The Doors poderia ser uma empresa concorrente do Windows, né? Ai, cara, pronto. Cara, ele nunca pensou nisso antes. Windows de um lado, The Doors do outro. Fechou, cara. Ia ter até um slogan, né? Por quê? Você fechou a porta e abriu a janela. Por quê? Aí o nome do otimismo é The Persiana. Persiana, cara. Persiana antivírus. Falando nisso, eu nunca consegui usar persiana direito, cara. É uma merda. Eu tentava levantar, aí levantar, mas caía. Ah, merda, persiana. Eu quebrei do trabalho, tive que pagar. Cara, eu não tô podendo real, mas eu tô conseguindo. Luke, mostrar o cara. Ah, mas o The Door, parabéns, meu amigo. O grande Morrison, vocalista aí. Um dos Kenny morreu com 27 anos. É, e essa música é muito... Ela é longa, tem uns 11 minutos. Provavelmente o Vilas vai colocar só uns 2 minutos. Com certeza. Com certeza. Esse ela é muito viajante, muito louca. Você assistiu o filme que tem dessa música? O filme do The Doors? Tem ela inteira no filme e a cena é bem legal. Tem umas brigas lá de animais no meio, no deserto, junto com os índios. Nossa. É, Caralho! É que hardcore! É tenso. E vou falar um pouquinho só da letra dela em português. Este é o fim, meu belo amigo. Este é o fim, meu único amigo. É, eu nunca mais olharei nos seus olhos novamente. É mais ou menos isso, é bem mórbida. E o clima dela também é tipo o fim mesmo, como se fosse o fim de tudo. Por isso se chama Dente. Então é isso. Galera, fiquem com The Doors. Dente. O fim. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So little madness and free, desperate of some stranger's hand in a desperate land. Voltando aqui, então vamos para a última parte do podcast. Eu vou escolher a última música. O Eric vai escolher o próximo tema, né? Então vamos começar com as considerações finais aqui do padrinho. Esse foi o podcast com o maior nível cultural que eu já participei. Assim, faço minhas as palavras da Ana nos comentários aqui. Foi falado de comida, de Pokémon, de peidos, de Free, persianas. Faltou algum tema? Muito mais, né? Teve Augusto. Muito mais. Augusto também. Boku no Pico. Isso. Boku no Pico. Não, Boku no Pico é padrão. É padrão já. Cara, esse já é um clichê, do... Boku no Pico. Tem que falar de Natsuya Izumi, que é o novo Boku no Pico. Não, não. Assim, tirando as brincadeiras e tal, foi um podcast realmente fantástico. O pessoal sabe... É que eu vivo aqui das brincadeiras, das risadas. Quando a gente pensa que vai conversar a sério, quando pensa que vai trocar uma ideia a sério, que até houve alguns momentos de seriedade, mas no fim das contas, acabou correndo isso que vocês escutaram aí, mas foi um podcast show. Eu anseio participar com todo mundo na próxima edição, porque com certeza vai ser tão boa quanto essa. É que quando tá muito sério, fica chato, aí a gente tem que partir pra descer o nível. Descer o nível? Luke Lucas no podcast. Olha aí, valeu, obrigado. Olha a imagem, olha a imagem. Você é baixinho, Lu? Fala do Augusto. Muito boa essa imagem, cara. É, mas tem certeza que são L, né, cara? Isso tá muito bom. Eu acho que é o Ai, gusta. Ai, me gusta. Ai, gusta. É inglês. É a parte em inglês. I love você. É o amor, cara. É o amor, Augusto. Carne é friboi. O pior que me incomoda, o comercial sobre carnes cruas, tem o Tony Ramos ali. Eu não quero o Tony Ramos perto da minha frente. Carne peluda, imagina. Vai que cai o pelo do Tony Ramos ali. Eu queria ver alguém fazer um tica. No meio do restaurante, foi me pedir a carne e perguntar pro garçom. É friboi? É friboi? Você saca aquelas toquinhas que o nego bota na cabeça pra não cair cabelo na carne? Imagina o Tony Ramos com uma camisinha assim pra poder mexer na carne. Ele tem que usar uma roupa de astronauta. É, não dá. Não podia ser o Tony Ramos, podia ser qualquer um, sei lá. Bota o Xuxa pra falar que ele é careca, não tem problema. Mal uma coisa, cadê? Não, pode passar pra próxima pessoa. Não, eu tô me recuperando aqui. Ana Tchan, suas considerações finais. Ai, então. Foi muito divertido mesmo. Tava meio preocupada se ia ser legal e tal, porque você escolhe o tema, sente meio responsável. Assim. Mas achei que foi legal, teve ótimas músicas e muito engraçado também. Nossa. Já peguei mais recomendações de bons animes que não conhecia. E é sempre bom conversar com vocês, assim, acho muito divertido. Obrigada a todos. Bem, Bibó, por favor, suas considerações finais. Valeu aí por me convidar de novo, gostei de participar. O tema também é bom. Não tive nenhuma dificuldade pra escolher as músicas. Na última gravação já pensei em umas quatro, já só selecionei depois. E peço a todos aí que, quem quiser, acesse lá o Anime Coach e ouça os últimos podcasts aí da temporada, que tá dando um trabalho imenso pra editar. Mais de 5 horas de gravação e não sei o que houve, que ficou repartido os arquivos, já apesar de eu ter gravado só, tá dando um trabalhinho. E é isso, muito obrigado aí, todo mundo, por escutar minhas besteiras e foi bom se divertir aqui com vocês. Então, Luke, por favor, seus comentários, suas considerações finais. As considerações finais. Entre no Chuva de Nanquim e só. Boa noite. Boa noite. Vai mandar nem um salve pro Augusto? Não, salve não. Augusto come cobra. Calma. Aquele restaurante lá que tu botou o ficheiro lá, eu lá não vou de jeito nenhum. Mas pode ser Augusto, você falou certo. Pode ser uma versão americana dele. Do Augusto. Pois é. Falando nisso só rapidinho, vocês viram o trailer do Pokémon The Origin? Vi. Só eu achei o moleque parecendo um cearense, velho. Tem uma cara de cearense. Não, o Red, ele parece um cearense. Eu só fiquei com isso. Eu achei o Brock meio nordestino. Tem camisa, é louco. Eric, então, por favor, suas considerações finais e qual que será o tema do próximo podcast? Obrigado pelo convite novamente. Ao contrário do Bebop, eu só fui terminar de escolher as músicas quando já estava quase na gravação mesmo. Que eu não quis escolher de animes como Sakamichi no Apollo, Beck, que ninguém citou. Peraí, foi só eu que achou estranho e ficou escutando ele falar. Ficou. Eu também. Eu achava que era boa. Boa. Ele tava feliz, velho. Ele. Não, que eu pensei que tivesse no erro, sabe? Desculpa. Eu achei que tinha gravado aqui. Não entendi o que você tá falando. É porque ficou a sua parte que você falou. Sakamichi no Apollo. Vai lá, Eric. Não, Sakamichi no Apollo, Nodam Cantabile, que eu também gosto muito, mas eu não queria escolher nenhuma música. Beck, que eu achava que ia ter umas duas ou três músicas no meio, mas ninguém também escolheu. Pô, tinha que ter Beck, né? Vai ter, Beck. Sacanagem. Aí. Ah, já deu spoiler. E. Quanto ao próximo tema, falaram aqui pra eu escolher um, decidi por animes de terror. Músicas de animes de terror. Eu já tô cagado. Ah, tadinho. Então, anime de terror será o próximo tema desse podcast. Você já viu algum, cara? Eu vi o Higurashi. Isso. Ninguém escolhe Higurashi, que o Luke vai escolher a abertura e encerramento. Ninguém escolhe Higurashi, não. Isso. Só o Luke não, pode isso. Escolher Higurashi. Não, negativo. Mas, Luke, você pode escutar as músicas, assiste as aberturas e... Vai ajudar pra caralho. E se tiver uma música do demônio no meio? Se tiver um demônio... Vai ter várias, né? Vai ter várias. Tem medo, não quero. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso da pessoa com um avatar de cara e pelúcia? É um maluco que tem medo mesmo. Então, por isso que eu tô perguntando. Você daria uma carne de pelúcia pra sua namorada, Luke? Eu não. Muito bizarro, carne de pelúcia, cara. É isso aí, velho. Deve ser pra cachorro, cara. É pra Augusto. Uma bisteca de pelúcia, presunto. É pra ratico, cara. Ô, Luke. Desculpa. É, bem, vamos... Peraí. Vamos pra minhas considerações, tá, então? Peraí. Uma pergunta antes, Luke. Oi. Por um acaso, essa pelúcia é Freeboy? Olha, ó. É anti-alérgico. Se tem pelo, deve ser, porque é... É verdade. Ramos, né? Tá meio rosa essa carne. Maneiro. Pelúcia Tony Ramos. Meu, não, cara. Pô, gente, a pelúcia não, é mais não, que existe. Cada vez pior. Não faz isso, não. Eu crio as imagens mentais, cara, do negócio. Acho que acabamos estragando a noite de alguém sem querer. Desculpa, Evelado. Quem é mais peludo? Primo It ou Tony Romo? Primo It é mais peludo. Mais legal. Também. O floquinho é mais peludo. Não, dizem que Primo It foi um pelo do Tony Ramos que caiu na... O pelo da narina. Uma radioativa. Você consegue imaginar o que caiu do corpo do Tony Ramos e criou vida? É isso? É isso. Cara, será que o Tony Ramos na infância era o Cebolinha? Porque o foquinho é a cara do Tony Ramos, cara. O cachorro dele é... Deus, olha as teorias que estão acontecendo. Conspiração. Bem, será que Tony Ramos tem... Eu acho que os anjos do Apocalipse estão começando a trocar essas trombetas, porque não é possível. Depois tem que avisar o podcast que tem, não pode ter coração fraco pro visto. Não pode. Será que Tony Ramos abusa de quando você vai abraçar ele e ele é fofinho? Eu já vi isso numa piada. Ele deve ser fofinho, cara. Deve ser mó legal. Deve ser nojento, cara. Imagina ele com aquela blusa e sai os fiapinhos do lado, assim, pra cima. Fiapinho você tá pegando leve, né? Então vocês já sabem aí, o próximo tema será músicas de animes de terror, enfim, preparadas. Fiquem preparados porque toda vez que a gente grava um podcast de anime de terror dá merda. O Bob e o Eric sabem disso. O Bebop faz isso. É, tenso. Aquele podcast é a energia cai. Cara, de terror com esse avatar não combinou. Rapaz, com ela tá... Mas bem, vamos lá. Então, assim, eu novamente agradeço aceito o convite. Fico feliz, o tema foi bem bacana, a gente conseguiu falar de muitas coisas diferentes e interessantes, o que é um problema para o editor, que consegue cortar mais uma metade do que quer. Mas, bem, o pessoal tava reclamando aí que ninguém botou música de Beck é um anime pra caralho, apesar da animação muito mal feita, do design dos personagens também ser feio pra caralho. Alguns, eu gosto da Marro, podia ter uma figura da Marro, só que não tem pra vender. Beck também é legal. Então, a única coisa que Beck quer é realmente muito ruim é o filme, não assista. Então, vou escolher aqui uma música de Beck pra gente enterrar. Pra gente enterrar, ó. Vai, terra! Pra encerrar o podcast. Amarrado. Tô deitado. Bem. O que tem a ver, velho? Cara, não! Porra! Melhorar pra quê, né? Não, Evilás dorme no caixão, pra você entender. Dom Drácula Evilás. Já levantou de manhã, já tá. Gente, vamos lá, então. Vou encerrar aqui o podcast com música de Beck. Eu queria agradecer a todo mundo. E até daqui a 15 dias, né? Qual que é a música de Beck? Você não falou a música. Beck, acho que dá pra citar o S de tudo, mas eu vou escolher então a música Face, que é a música que o protagonista, né? Não sei se agora é o nome do cara. Qual é o nome do dono da banda? Não vou lembrar também. Bem, é que o dono da banda fez pra Marro, né? Que é a irmã dele. Então a música Face. Ah, essa música é boa. É isso aí, galera. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, Augusto. Tchau. Let's live, feel the motion, trying to keep aiming on. But I still reason I'm laid on. When you turn it, laughing and smiling. in darkness, singing love, my sister. In this world, which everyone is lonely, and everything will be fine someday. Some other day. Como pera assim, você ainda tinha que pagar o estacionamento? Não entendi. O estacionamento do shopping. O estacionamento do shopping funciona assim. A cada 2 horas, você paga R$1 a mais. Okay. Começa com 3. Então, eu cheguei lá faltando meia hora pro filme. Aí, se eu fosse ver o filme, eu teria que pagar R$4. E eu só tinha R$3,50. Eu tinha que decidir entre ficar vendo o filme ou ir embora. E eu tive que ir embora. Então a culpa foi da pipoca. Culpa da pipoca. A mulher não aceitou devolver o refrigerante. Eu não assisti o filme. Luke, você é uma pessoa azarada, cara. Não, é gordo mesmo. Gordo tem que comer a pipoca. Eu lamento por você, cara. Não, cara, peraí, eu nunca como pipoca no cinema, só pra deixar claro. Eu vou no cinema toda semana. Gordo, mas eu também não, cara. Mas eu resolvi comprar pipoca aquele dia, quando eu tinha pouco dinheiro. Eu não compro exatamente porque a pipoca é muito cara. Agora, pipoca é mais caro que o preço de alguns ingressos. Agora imaginem a linda cena do gordinho voltando pro estacionamento com um saco gigante de pipoca e refrigerante na mão. Essa foi a cena muito triste, viu?